da Rádio Aconchego. Eu me chamo Ana Deluque. Bom dia, ouvintes. Me chamo Victor Travassos. Nós somos alunos do sexto período de nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, do campus Recife. Segundo tema dessa temporada do programa Prato Cheio, que é saúde mental, nós vamos falar sobre transtornos alimentares. E lembrando que no último programa falamos de nutrição e sono. Nossos colegas deram dicas sobre como melhorar este momento tão importante do dia a dia. Caso você tenha perdido o programa passado, é só acessar o site da Rádio Aconchego, radioaconchego.milharal.org, e ir na aba Categorias e em seguida clicar na aba Programa Prato Cheio. Assim você poderá ouvir o programa anterior e todas as temporadas passadas do nosso programa. Então vamos dar início ao nosso programa de hoje. Falaremos sobre os transtornos alimentares. É isso aí, Ana. Primeiro, vamos explicar que classe de doenças é essa, como elas funcionam e citar alguns exemplos de transtornos. Na prática, muitas pessoas já ouviram falar sobre algum tipo de complicação que vamos discutir hoje. Os transtornos alimentares passam bastante despercebidos na sociedade. Você sabia disso, Victor? Não sabia, mas como assim eles não são percebidos? É, eles são silenciosos. E os indivíduos que possuem não falam sobre. Difícil alguém de fora perceber o seu desenvolvimento. Isso porque eles tendem a começar lentamente, o que faz com que as mudanças físicas só sejam percebidas muito tarde. Então, é difícil fazer um diagnóstico a menos que a pessoa deixe, né? Exatamente. Explica um pouco mais pra gente. Beleza. Os transtornos alimentares envolvem um problema em relação à comida. As pessoas comem demais ou não comem, e isso é caracterizado por uma percepção corporal errada. E o que seria uma percepção corporal? Percepção corporal seria a forma como você se vê. Normalmente são pessoas que se veem gordas no espelho ou em fotos, mas na realidade são magras. Essa alteração na visão realista de si mesmo vai alterar sua relação com a comida, como falamos antes. Ou seja, os transtornos alimentares envolvem como você se vê e como você come. Normalmente, se você não gosta do que você vê no espelho, você coloca essa frustração na comida, seja comendo mais ou comendo menos. Justamente. E é nessa combinação que se tem a variedade de transtornos alimentares, como anorexia, vigorexia, bulimia e entre outros. Você conhece algum desses? Eu conheço a anorexia nervosa. Então conta pra gente mais um pouco sobre a anorexia nervosa. Esse é um transtorno do comportamento alimentar e distúrbio da percepção corporal. Ou seja, alteração na forma correta de comer. A pessoa tem problemas para comer. No caso da anorexia, a pessoa não come, não sente prazer em comer e não quer comer. Existem relatos de pacientes que passam dias sem comer. Mas por que as pessoas não querem comer? Comer é tão bom? Eu mesmo faço 6 refeições ao dia, que é o recomendado para todas as pessoas. 3 refeições principais e 3 lanches. E essa falta de interesse da comida é desencadeada pelo pensamento de que se está gordo. O paciente se olha no espelho e tem uma alteração da imagem corporal. Se vê sempre mais gordo. Isso acontece, inclusive, em pessoas extremamente magras. Ah, como por exemplo em filmes em que dá pra ver as costelas dos atores. Em casos extremos, sim. Outros exemplos são modelos. Pessoas que trabalham na área da estética, bailarinos, infelizmente, são um grupo de risco para este problema. Mas na prática, qualquer pessoa pode sofrer este transtorno. Ou seja, as pessoas não querem comer porque têm medo de engordar, não é isso? Aham. Então, não tem um tempo certo, né? Essa doença pode durar muito tempo ou pouco tempo. Inclusive, ela pode ir e voltar várias vezes durante a vida. E também não se sabe quando a anorexia começa. Ela tende a aparecer na pré-adolescência, momento mais suscetível às críticas sociais, a má relação com o corpo e a adoção de medidas para emagrecimento. Afinal, os jovens observam muitas pessoas que estão na mídia e que normalmente são muito magras e querem ser como elas, principalmente as meninas. Para vocês ouvintes terem noção do tamanho do problema, eu trouxe uns dados sobre anorexia. Se liga só. Estatísticas mostram que pelo menos 10 em cada 100 mulheres sofrem com essa doença. Uma em cada 5 pessoas morrem, sendo a causa mais comum de morte em mulheres entre 15 a 24 anos. E em relação à frequência nos gêneros, 90% dos casos são em mulheres e apenas 10% nos homens. Uau! Isso eu não sabia. E esses dados são realmente muito alarmantes. Com certeza. E essa doença, ela é lenta e silenciosa. A pessoa inicia reduzindo os volumes, até que pula refeições inteiras e também os lanches. Os jejuns podem ser longos e só com água o dia todo. Os pacientes tendem a ser tímidos e reservados, não gostando de chamar atenção, e por isso poucas pessoas percebem. E isso é muito sério, sim. podemos listar aqui algumas consequências frequentes. Primeira delas, unhas, cabelos e pele seca são vistas no corpo. As unhas estão quebradiças, bem como os cabelos. E a pele bastante seca, a gente pode perceber. Segundo, internamente, nós vamos ter uma diminuição da frequência cardíaca, intolerância ao frio e até constipação. E ainda pode piorar. A falta de alimentos pode levar à deficiência de alguns nutrientes bastante importantes, como o ferro, que quando deficiente leva à anemia. Inclusive, uma das manifestações da anemia é sentir mais frio. E se durar por muito tempo, as complicações futuras envolvem problemas cardíacos, osteoporose, problemas de saúde mental e, em graves casos, coma e até a morte. Tudo isso leva a severa perda de peso, gerando desnutrição e exibindo um corpo extremamente magro, que não é sinônimo de saudável. Sim. E dá pra ver que essa é uma doença bastante séria. E só pra terminar as consequências, podemos ter ainda apatia, restrição e isolamento social. Muitas vezes as pessoas evitam sair pra evitar comer. Isso porque quase todas as vezes que saímos com alguém, paramos para comer. Mas Ana, como que eu identifico essa doença e como é que é o tratamento? Olha, pra você familiar que acha que pode ter alguém em casa com anorexia, repare nos pequenos sinais. Chame a pessoa pra comer. Se todas as vezes que você chamar, ela não quiser ou disser que já comeu, pode ser um sinal. É, mas calma. Pode ser realmente que a pessoa já tenha comido. Tudo precisa ser muito bem observado, não é? Com certeza. Repare na pessoa. Veja se ela parece abatida, repare em seus cabelos, peles e unhas. Veja esses sintomas que a falta da comida mostra. Mas seja paciente e sutil. Mostre que é amigo da pessoa e que está lá para ajudar. Exatamente, carinho em primeiro lugar. Então, como que acontece o tratamento, Ana? Para diagnosticar, tem que ser um psicólogo. E ele mesmo vai indicar o tratamento. Mas não existe um remédio específico para essa doença. Envolve terapia e muito acompanhamento. O mais recomendado é que uma equipe integrada para tratar esse paciente. Sim, deve envolver nessa equipe terapeuta, psicólogo e nutricionista para investigar o motivo da má relação do paciente com a comida e criar uma nova e boa relação com a mesma. Ensinar a comer e mostrar como ter uma nutrição adequada para dar poder de escolha para essa pessoa e que ela não volte a cair nessa doença. Também é importante lembrar que se você sentir qualquer desconforto ou não estiver se sentindo bem com a sua alimentação, procure um nutricionista, porque ele vai avaliar se você pode ter algum transtorno alimentar e vai te ajudar a corrigir esse problema. Além disso, durante o tratamento dos transtornos alimentares, a realização de exercícios físicos orientado e supervisionado tem mostrado muitos benefícios. Que massa! É muito bom saber de tudo isso. Mas, Vitor, você sabia que essa doença que descrevemos agora se chama anorexia nervosa? Mas existe um outro tipo de anorexia? Como assim? Tem outra doença chamada anorexia? Tem sim. A palavra anorexia vem do grego, que significa sem apetite. Ou seja, anorexia é não comer, não querer comer. Esse outro tipo de anorexia acontece quando estamos doentes. Você já reparou? Sim, é verdade. Toda vez que eu fico doente, meu apetite vai embora. Eu fico muito triste. Então, quando a gente está doente e não come, é anorexia também? Exatamente. Mas não é anorexia nervosa, é só uma reação do corpo quando estamos doentes. Mas é importante comer quando se está doente, não é? Para ter força e para estimular que a pessoa coma, é importante fazer preparações saborosas para estimular o apetite. Muito bem, exatamente isso. Então, pessoal, infelizmente vamos ficando por aqui. O que vocês acharam do programa de hoje? Já conheciam a anorexia nervosa? Conhecem outros transtornos alimentares? E a anorexia das doenças? Vocês entenderam a diferença direitinho? Caso você tenha perdido, esse programa foi gravado e estará online no site da rádio, junto com os programas passados, como Nutrição e Sono, e Nutrição e Parkinson e Alzheimer. Acesse www.radioaconchego.milharal.org e se prepare, porque semana que vem Nutrição e Depressão. Lembrando, terça-feira, às 9 da manhã, Rádio Aconchego, 88.5 FM, no programa Prato Cheio. Muito obrigado pela presença, eu sou Victor Travassos e fico por aqui. Semana que vem vocês terão outro encontro massa com as nossas companheiras. Muito obrigado por ter acompanhado a gente, espero que tenham gostado. Eu sou Ana Deluc e até mais. Até mais.